deixados, não quero mais te olhar. E mesmo que insista, não vai ficar ao meu lado agora. Ainda em seus olhos. Ainda vejo você sorrindo para mim. Mesmo que eu viva só pra mim, meus olhos cansados não podem mais chorar. E mesmo dizendo que vai ficar ao meu lado, nunca está. Ainda em seus olhos. Em todas as coisas que quis me contar, mesmo sem ver, não vou me enganar. Ao meu lado nunca está. Sorrindo para mim, querendo demonstrar que eu sou só e mesmo assim.